Nasci em 74, tempo de disco e pé. Brincava na rua descalço, sonhava olhando o céu. Cresci ouvindo os clássicos, voz rouca do rádio AM. E os dias passavam lentos, como cartas que a gente lê. Veio a década de 80, com brilho e rebeldia. Aprendi a andar de bike, o mundo era fantasia. Gravava fita cassete, dançava ao som do Raul. E no meio da tempestade sempre achava um céu azul. Eu sou do tempo do vinil ao digital. Vi o mundo girar num espiral sem igual. Da TV ter preto e branco ao streaming mundial. Mas sigo aqui com meu coração original. Noventa foi juventude, paixões e descobertas. Internet escada, promessas quase certas. 2000 chegou ligeiro, trouxe o século novo. E entre erros e acertos, fui construindo o meu jogo. Hoje em 2025, olho pra trás e sorrio. Tenho rugas de histórias e um olhar que desafia o frio. Já dancei, já dancei, já chorei, já chorei, já perdi, já ganhei. E se a vida me chama, eu digo, tô aqui, eu sei. Eu sou do tempo do vinil ao digital. Vi o mundo mudar, vi o mundo mudar, mas meu amor é imortal. Cada fase é um som, cada ano um sinal. Sou CD-T4, AC-T, sinto o ser temporal.